coisa assim. Grande puta que serviu pra dar um gás agora sim. Esquentou na veia e vira boa, vê a coisa assim. O meu no lábio cria sangue a boca. O meu na boca que te deixa louca. O meu no lábio cria sangue a boca. O meu na boca que te deixa louca. De valor, que mostrou o que sabia. Se ligou que agora é dia. Que eu sou, que ele brilha, foi juntar toda a família. De dos mãe, a cantaria, festa boa vai rolar. A grande volta que serviu pra dar um gás agora sim. Esquentou na veia e vira boy, vê a coisa assim. Grande volta que serviu pra dar um gás agora sim. Esquentou na veia e vira boy, vê a coisa assim. O meu no lábio cria sangue a boca. O meu na boca que te deixa louca. O meu no lábio cria sangue a boca. O meu na boca que te deixa louca.